Sim, isto é tudo netos. Olha, netos e... Olha, tenho esta netinha que adoro esta menina, que ela é uma intelectual, não sabe ideia o que isto é, esta menina. Ainda esta noite, onde ela está ali perto, eu bebi água e dizia ela para mim, ó vó, eu não tive medo, mas estava assustada. Eu não tinha medo, mas estava assustada. Então o que é que tu fizeste para o meu trabalho de grande? O que é que tu fizeste, mamãe? Peguei na Maria, sabe quem é? A imagem da Nossa Senhora. Peguei na Maria, apertei a mão e ela não me deixou chorar. Sai, avó. Isto são bisnetos. Olha, vi. São todos bisnetos. Porque os netos já são grandes, não é? Os netos já são grandes. Não, aqui era neto ali. A minha mãezinha está lá atrás, olha. Então, ali sou eu. Pronto, e a família, não é? Eu também, quando era nova. Muito linda família. Por isso é que eu admiro vocês andarem a ter e vejam, e se quiserem lá vir aos 8 verem, venham lá aos 8 verem, está bem? E muitas felicidades para vocês, e muitas felicidades para vocês, porque de nada, porque eu acho que isto é um serviço público que vocês andam a fazer, não é um serviço público.